acordado ontem à noite em estado crítico. Numa maca, num corredor sem médico. Seu estado piorou e é gravíssimo. Clínico, as batidas no mínimo. Por aqui tem uns que nem se ligou. Mano, o rap tava mal e ontem se internou. Não era falta de base nem de flow. Foi a falta da verdade que quase me matou. Mesmo sendo novo, de pouca idade, deu nos exames falta de criatividade, sabe? Eu pensei que fosse fase, já tava mal há um tempo e todo mundo sabe. Dava pra ver ele triste lá no show, o público miado e ele nunca se empolgou. Até tentaram ajudar com outro público, disseram que o problema era só lógico. Vai melhorar quando os boys virar consumidor. Mudaram os beats, as letras, mas não funcionou. Já tava mal, o estado se agravou. Porque os boys nunca curte com amor e é foda. Ele é alérgico à moda e o sexismo dos MC rebola. Foi resistindo até umas horas, mas sua essência tá quase indo embora. Deixa ele morrer, fica feio. A minha vida tá aqui no meio. De dentro da favela ele veio. Avisa que tem festa quando ele chegar. Deixa ele morrer, fica feio. A minha vida tá aqui no meio. De dentro da favela ele veio. O diagnóstico aqui foi esquisito. O médico até veio falar comigo. Disse que o sangue do rap tá cheio de vírus. Fascismo, homofobia e sexismo. Uma transfusão urgente é preciso. Sangue é tipo B positivo. Periférico preto e eu te digo. Se não arrumar aí o rap tá fudido. Sangue novo ou sangue das antigas. Mano, o que importa é que ele traga vida. A verdade, a essência, a mandinga. Sangue bom é e cheio de rima. Sua falta pelas ruas é sentida. Nos becos, viela e em cada esquina. Baixa estima para os manos e para as minas. Será se vai morrer aí na casa dos 30? Eu vou entrar, vou pelo corredor. Vou fazer cantiga, vou bater tambor. Vou fazer barulho, fazer um terecô. Dizer no ouvido baixinho, lembra quem te criou. A tua essência, onde ela ficou? A tua raiz, quem foi que cortou? As favelas tão pedindo por favor. Não morre, mano, foi só tu que restou. Se deixa ele morrer, fica feio. A minha vida tá aqui no meio. De dentro da favela ele veio. Avisa que tem festa quando ele chegar. Se deixa ele morrer, fica feio. A minha vida tá aqui no meio. De dentro da favela ele veio. Avisa que tem festa quando ele chegar. Acho que o bicho volta. É, o Steve vai voltar. É, nego velho, mandingueiro. Pode crer. Daqui a pouco ele tá piando aí, pra se quebrar. Isso mesmo. Ele vai voltar sim.